Queria voltar no tempo, não temia chegar no sol, fazer tudo diferente. Aquele momento farol, já não trazem nenhum sentimento, mas queimam tudo por dentro. Paro, penso e repenso, um dia mudarão-se os ventos. O fluxo é lento, o movimento é denso, o trajeto é imenso e temos pouco tempo. Infelizmente está errado. Voa, voa, e não olha pro lado. Voa, voa, infelizmente está errado. Não dá mais pra viver assim. Quero voltar ao lugar onde eu vim. Tribos indígenas me mostram a dor, que é estar distante do que tem valor. Inocente não entende, fecha os olhos e a mente.